Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. Em todo o mundo, pilotos militares relatam ter visto OVNIs. Ninguém aqui acreditava até ver as evidências. Pessoa sumida da face da terra sem nenhuma coerência. Apenas fotos guardadas lá no fundo da gaveta. Uma coisa que só realça minha dúvida na cabeça. Estamos sendo observados há anos, talvez há séculos. Estudados há muito tempo, a fonte de vários mistérios. É questão de acreditar ou não nas coisas que eu te digo. Uma coisa que vai além, uma coisa que não é mito. Escondidas as provas da existência em outro mundo. Paralelo, diferente, surreal e obscuro. Diferente de tudo, mas acredito nessa tese. Estudos e teorias, mas ninguém aqui percebe. Só pensam na matéria, a ambição aqui domina. Promovemos a decepção daquele que está lá em cima. Objetos luminosos sobrevoam a minha casa. Estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Figuras geométricas gigantescas desenhadas. Pedras modificadas, esculpidas, deformadas. Figuras que são vistas a vários metros de distância. Estão ali há muito tempo, mas ninguém dá importância. Isso é pura ignorância do ser humano limitado. Vive dia após dia que não olha nem pro lado. Mas um controlado que nunca vai entender nada, um candidato à abdução pra ter a mente controlada. Em alguns casos, os pilotos envolveram-se em combates aéreos com eles. Dois pilotos militares vieram a público. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Assume a forma humana pra não serem descobertos. Pra não levantar suspeita, pra não terminar no cemitério. Uma mesa de cirurgia sendo aberta por cientistas. Eles são cautelosos, preservam muito a sua vida. Eles já sabem quem somos, do que gostamos e o que fazemos. Sabem dos nossos costumes, das coisas que aprendemos. O seu familiar talvez nem seja a mesma pessoa. Talvez já seja um deles que se infiltrou numa boa. Num momento de descuido, de fraqueza e de vacilo, eles entraram no seu quarto e abduziram seu filho. E vocês nem perceberam, pois foi tudo planejado. Seu bebê agora é um soldado do espaço, que estuda cada passo, cada mania, cada falha. Pois no momento da invasão ninguém pode errar nada. Vocês estranham tamanha inteligência do menino. Não despertou a desconfiança nem mesmo dos seus vizinhos. Depois me falem o futuro, pois o presente eu já sei. Continuem incrédulos, só acreditem na lei. Na lei do homem, aquela que sempre trai quem mais precisa. Coitados, seres agora são apenas alvo de pesquisa. Eles já sabem que um dia tudo isso vai ter fim. Não vai ser a raça humana que vai habitar aqui. Tome cuidado, você pode estar sendo observado por homens do além que desejam seu espaço. Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, de avermelhada, parecida assim. É, quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado.